forrozão do Mancobra. É pressão total. Estamos apresentando Forrozão do Mano Cobra. O que você gosta de ouvir no rádio? Música, notícia e um bate-papo descontraído. Ah, e muitos prêmios. Prepare-se. Vem aí uma rádio que é top. Nova Vale FM 93.3. Aguarde. Você quer credibilidade, qualidade e retorno imediato? Então anuncie. Rádio Vale do Rio Madeira. Alô, Maitá! A TV Lá está com um plano super especial pra você. Tudo sem juros no carnê da TV Lá. É isso mesmo. Em 13 vezes sem juros, você leva tudo no carnê da TV Lá. É só chegar e escolher o que você quiser e levar na hora. E escuta essas ofertas em 13 vezes sem juros no carnê da TV Lá. Lavadora Arno, 10 quilos, Lavete por 645. Smartphone Blue B3, 32 GB, só 949. Cama Casal Solo Rei Yara, apenas 799. À vista ou na parcela, aqui você leva. E Vila Maitá, aqui você é de casa. A multidistribuidora Didio está em novo endereço para melhor atender seus clientes. Agora estamos na Rua Padre José Maria Pena, 1654, bairro São Pedro, próximo ao Correio, ao lado da Igreja Luterana. Multidistribuidora Didio. Telefone WhatsApp 97981142511. Didio incomparável. Atenção população de Humaitá e região. A Ótica Betel informa que estará realizando exames de vista computadorizado e completo nos dias 20 e 21 de março, segunda e terça-feira, a partir das 8h30 da manhã até às 18 horas. Então não perca esta grande oportunidade de cuidar de sua visão. Você que tem dores de cabeça, cansaço visual, visão embaçada ou não está enxergando bem para perto ou para longe, não perca esta grande oportunidade de realizar seu exame de vista nos dias 20 e 21 de março, segunda e terça-feira. Agende logo a sua consulta antecipada no Zap 981281010. Então não esqueça, exames de vista nos dias 20 e 21 de março, segunda e terça-feira. Exames de vista com a Ótica Betel, que fica na 5 de setembro, em frente à Coasb. Ótica Betel, a visão do futuro. Disque entrega da Drogaria Ultra Popular, 923042-9797. A entrega mais rápida da cidade. Medicamentos de uso contínuo para diabetes, hipertensão, anticoncepcionais, controlados antibióticos e psicotrópicos. Tudo com até 90% de desconto. Disque entrega da Drogaria Ultra Popular. Peça pelo fone ou WhatsApp, 923042-9797. Ultra Popular, a drogaria mais barata do Brasil. Você que está pensando em abrir um negócio próprio ou regularizar a sua empresa para sair do vermelho, nós temos a solução, Seara Serviços de Escritório e Apoio Administrativo. Trabalhamos com abertura, regularização e encerramento de firmas, declarações de imposto de renda, contratos em geral, recibos, procurações particulares e muito mais. Também fazemos consulta no SPC e Serasa. O escritório Seara fica na rua 29 de agosto, 596 Centro, em frente à Assembleia de Deus. Venha conferir nossos serviços e tratar com o nosso amigo Manuel. Eu falei SEAD, Serviços de Escritório e Apoio Administrativo, esperando por você. Bravo Zulu Cursos Náuticos e Assessoria Naval do nosso amigo assessor naval Joel Guerra é a mais nova empresa de Humaitá que está oferecendo os seguintes serviços aos amigos extrativistas minerais. Regularização de embarcações em geral, barcos de todos os tipos e portes, dragas, balsas de todos os tipos e portes para extrativismo mineral, lanchas, jet ski, voadeiras e rabetas. Realizamos inscrição de embarcação na Marinha do Brasil para emissão do TIE e TIEN. Registro de embarcação na Marinha do Brasil para emissão do DPP e PRPM. Renovação do TIE, TIEM, DPP e PRPM. Revalidação da carteira de inscrição e do registro do aquaviário. Defesa de notificações e autos de infração da Marinha do Brasil. Bravo Zulu, do amigo assessor naval Joel Guerra. Localizada na rua Pedro de Alcântara Bacelar, número 1771. Nova Humaitá. Contato 9798. 81-17-00-23. Avenida Distribuidora de Cimento e Telhas. oferece ao mercado regional grandes estoques de cimento Itaú e telhas da Brasilite, argamassas da Quartzolite C1, C2 e C3 e ferro de todas as bitolas de 4x2 e 8 polegadas e coluna 5x16, arame recozido e treliças. E a grande novidade, você comprando acima de 10 sacas de cimento, a entrega é no pé da obra. E mais, entrega de carreta fechada em 24 horas. Avenida Distribuidora de Cimento e Telhas. O endereço, Rua Padre Luiz Bezon, número 1626, bairro de São Pedro. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. A Casa de Carne Lopes, na Rua Monteiro, em frente à Orla, está com uma super promoção em carnes. Confira algumas de nossas promoções. Carne de primeira, R$ 29,80 o quilo. Carne de segunda, R$ 24,80. Carne com osso, apenas R$ 14,70 o quilo. E tem mais ofertas na Casa de Carne Lopes. Temos mocotó, bucho, tripa, fígado e frango. Tudo isso e muito mais você encontra na Casa de Carne Lopes. Na Rua Monteiro, em frente à Orla da cidade. Vem pra cá você também. Aqui o seu churrasco é muito mais gostoso. E pra você que vende espetinhos, temos lombinho a preço especial. É isso mesmo, carne para espetinho a preço especial. Compre a sua carne na Casa de Carne Lopes. Mesmo que não haja chuva sobre a terra. Venha para Cairóis, peças e motores. Na Cairóis o produtor tem na mão toda a linha Estilo, motores da Honda, produtos Big Sal, a ferramenta a gente tem. Por isso eu digo, vem pra Cairóis, peças e motores. Na Cairóis o produtor tem na mão, vem. Na Cairóis, tudo ao alcance do nosso produtor e criador. Toda a linha Estilo com assistência de fábrica. Toda a linha de motores estacionários Honda, Big Sal, o melhor em nutrição animal, ferramentas elétricas e manuais e muito mais. Na Transamazônica Humaitá, tudo o que você quer na Cairóis, tudo para o produtor. Cairóis. A ótica que tem qualidade, melhores preços e variedades, tudo em armações, os diversos estilos. Então vem comprar comigo. Certa, vem, parcelamos em 10 vezes, vem, tudo que você precisa aqui tem. Pra ótica certa, vem, em 5 vezes no crediário também, as melhores lentes aqui tem. Ótica certa, tudo em saúde visual que você precisa, temos as melhores lentes do mercado, Zeiss e Roya, armações importadas e nacionais. Para você, cliente amigo, temos a melhor assistência e garantia. Vem com a gente. Tanto amor, tanta emoção, tanta história para contar. Sou de casa, sou TV lá. Aqui quem me atende é irmão, já conhece o brilho no olhar. Facilita tudo no cartão, no crediário que é popular. TV Lá, tem sempre uma pertinho de você. E tudo que eu quero é cantar assim, sou de casa, TV Lá é assim. No seu rádio, o programa Tarde Sertaneja. Ei, você, do outro lado do rádio. Tarde Sertaneja. Na apresentação de Salatiel Souza, aqui pela sua rádio Vale do Rio Madeira. Tarde Sertaneja, a boa música no seu rádio. Oh, Ouça a nossa rádio em seu celular. Baixe o aplicativo RádiosNet, o app de rádio mais leve e rápido para celulares. E ainda é totalmente grátis. Baixe agora para Android e iOS em radiosnet.com. O que você gosta de ouvir no rádio? Música, notícia e um bate-papo descontraído. Ah, e muitos prêmios. Prepare-se. Vem aí, uma rádio que é top. Nova Vale FM 93.3. Chegando para conquistar você. Programação de qualidade, promoções, blitz pela cidade, eventos, notícias em tempo real e muito mais. Nova Vale FM 93.3. Aguarde. Você está sintonizando a Rádio Vale. Transmitindo na frequência de 670 kHz AM. Sua rádio. Voltamos a apresentar Forrozão do Mano Cobra. Me dê, papai. Muito bem, gente amiga, meu amigo Atanás. Olá, Atanagilda, aí no Candeias do Jamari. Um grande abraço especial para você ouvindo o nosso programa através da Esconda Sonora da VRM. Mano Palha também tem um alô para o Candeias do Jamari, né, Palha? Atenção aí a nossa amiga Nilda, aí no Candeias do Jamari, que tá ligado com a gente, meu amigo Cobra. Ela disse que ela gosta muito de ouvir rádio. Então eu já mandei para ela. Eu já mandei para ela o link da rádio aqui. Minha amiga Nilda aí, é um prazer aí, até você tá aí ouvindo a gente aqui de Humaitá, Amazonas. Aquele abraço pra você, tá ok? A minha amiga Nilda aí do Candeia do Jamari, aquele abraço pra você. Vai, meu povozão. Vai, meu povo. Vai, meu povo. Muito bem, gente amiga da minha querida e linda cidade de Humaitá, Amazonas. Ainda dá tempo, Palha, de trazer mais uma musiquinha? Dá tempo então, de rodar uma aí. Então, se vamos trazer mais música, a gente oferece para todos os nossos ouvintes aqui da cidade de Humaitá, interior e toda a região. Especial aí para nossa amiga Nilda aí no Candeias do Jamari, que tá ligado com a gente, isso, né? Mais um ouvinte que a gente conseguiu aí, né? Com certeza. Grande abraço, Nilda. Viva o forró! Tudo começou assim, numa festa de forró. Estava sozinha, eu também estava só. O canto mandou alô. Eu levantei um copo e ela olhou pra mim. É hoje que eu vou beijar a boca dela, dançando esse forrozinho. Sa, sa, safadinho. Sa, sa, safadinho. Minhas pernas dentro dela, dançando bem coladinho. Sa, sa, safadinho. Sa, sa, safadinho, sa, sa, safadinho. Vai, vai, vai gostosa. Sa, sa, safadinho, sa, sa, safadinho. Se dançando é desse jeito e ladinho em cima de mim. Sa, sa, safadinho, sa, sa, safadinho. Minhas pernas entram dela dançando bem coladinho. Eu digo sa, safadinho, sa, sa, safadinho. Se dançando é desse jeito. Forrozão do Mano Cobra. Bota pra adorar. Enfeitiçou meu coração e de repente me deixou. Enfeitiçou meu coração e de repente me deixou. Oh, oh, oh, eu vou sofrer sem teu amor. Oh, oh, oh, eu vou sofrer sem teu amor. Enfeitiçou meu coração e de repente me deixou. Enfeitiçou meu coração e de repente me deixou. Oh, oh, oh, eu vou sofrer sem teu amor. Oh, oh, oh, eu vou sofrer sem teu amor. Você tem tudo que eu gosto, é totalmente prazer. Eu fico mole babando só de pensar em você. Não faça isso comigo, não deixe eu sofrer assim. Meu coração tá pedindo você pra tomar conta de mim. Enfeitiçou meu coração e de repente me deixou. Muito bem, gente, amiga, muito obrigado pelo teu carinho, pela sua audiência, pela sua paciência, né? Amanhã eu e o Palhinha Barroso, meu companheiro, a gente volta amanhã, se Deus quiser, tá? Com mais um programa aqui, Forrozão do Mano Cobra. E a festa vai continuar com Salatiel Souza, o programa Tarde Sertaneja. Tenham todos uma boa tarde, uma boa noite, na paz do Senhor Jesus. Tchau! Forrozão do Mano Cobra, agitando o seu rádio. O Forrozão do Mano Cobra é pressão total. Parece que vai, parece que vai. Acabamos de apresentar na Rádio Vale do Rio Madeira, o programa Forrozão do Mano Cobra. Ah, já acabou? Agradecemos a sua audiência e até o nosso próximo programa. Mão na minha mão, na toalha de mesa de um bar, você desenhou um coração. Quem ama fica cego e nada a ver. Escuta-me verdades, mas não crê. Vê na pessoa amada a imagem pura da bondade, embora seja a imagem da maldade. Eu vi mil qualidades em você, mas hoje, felizmente, sem porquê, é que eu estava cego, estava assim, não nego, cego de amores por você. Ela tem 18 anos, eu vou fazer 50. 56. Carrego os meus desenganos e ela sonha em ser feliz. Imaginem vocês. Isto pode ser amor, mas pode ser também tudo ilusão, tudo miragem. Ela está no período sonhador e eu na idade de fazer bobagem. Tá aí o samba que você pediu, Marina. Tá aí, eu fiz tudo e você desistiu, Marina. Tá aí, meu amor, toda a minha afeição. E você vai me matando, pouco a pouco, de paixão. Saudade, amor, paixão, não se controla. Eu dei meu amor, Marina, e a outro, Marina, vive dando bola. Não é possível eu viver assim. Marina, você é o princípio do meu fim. Sua ilusão entra em campo no estádio vazio. Uma torcida de sonhos aplaude, talvez. O atleta recorda as jogadas felizes. Mata a saudade no peito, driblando a emoção. Hoje outros craques repetem as suas jogadas. Na rede balança seu último gol. Mas pela vida impedido parou. E para sempre o jogo acabou. Suas pernas cansadas correram pro nada e o time do tempo ganhou. Neguinho gostou da filha da madame, que nós tratamos, sinhá. Senhorita também gostou do neguinho, mas o neguinho não tem dinheiro pra gastar.

Eu pensei que dessa vez era pra sempre, mas eu vejo foi loucura me deixar iludir por você. Um dia eu sei que vai me procurar. Quando a solidão bater na sua porta, vai sentir o mesmo que eu sinto agora e vai querer voltar. Aí eu quero ver seu coração arder, queimar todo por dentro. Passar o que eu passei, chorar como eu chorei, dizer que está sofrendo, sofrendo, doendo. Aí você vai ver que não é bom perder o amor verdadeiro. Dessa vez eu quero ver seu próprio veneno. Magníficos. Um dia eu sei que vai me procurar. Quando a solidão bater na sua porta, vai sentir o mesmo que eu sinto agora e vai querer voltar. Aí eu quero ver seu coração arder, queimar todo por dentro. Passar o que eu passei, chorar como eu chorei, dizer que está sofrendo, sofrendo. Aconteceu desentendimentos entre nós. Tudo em um minuto se perdeu, mas ainda ouço tudo.